5.1.2. Benefícios da geração automatizada de resumos. Eficiência. Reduz o tempo necessário para ler e analisar documentos extensos. Clareza. Apresenta os dados de forma organizada e objetiva. Flexibilidade. Adapta o tom e a profundidade do resumo ao público-alvo. Exemplo de aplicação. Uma empresa utiliza IA para criar um resumo executivo de um estudo de mercado de 50 páginas, destacando tendências do setor, oportunidades e recomendações em apenas um parágrafo. Na figura 13, comparação entre texto original e um resumo gerado pelo ChatGPT, é retratado um exemplo de um texto denso resumido pelo ChatGPT. Na figura 13 que temos aqui, somos convidados a refletir sobre a essência do planejamento estratégico e como ele pode ser traduzido em ações concretas. Observemos a justa posição entre um texto original, extenso e detalhado, e um resumo gerado por inteligência artificial, como o ChatGPT. Essa comparação ilustra um ponto crucial, a capacidade de sintetizar informações complexas sem perder a essência do significado. O planejamento estratégico, como o texto original detalha, é um processo fundamental para qualquer organização que almeja o sucesso a longo prazo. Não se trata apenas de definir metas, mas de compreender profundamente o ambiente em que a organização está inserida, tanto interno quanto externo. É preciso analisar os recursos disponíveis, identificar as necessidades e, acima de tudo, antecipar as mudanças que podem impactar o desempenho. A dificuldade reside em transformar essa análise complexa em um plano de ação claro e eficaz. O texto original aponta para desafios, como a resistência à mudança, a dificuldade em prever cenários futuros e a falta de comunicação interna. São obstáculos comuns que podem levar a interpretações errôneas dos objetivos estratégicos e, consequentemente, a resultados insatisfatórios. É nesse contexto que a inteligência artificial se apresenta como uma ferramenta valiosa. O resumo gerado pelo ChatGPT demonstra a capacidade de extrair os pontos-chave do texto original, condensando-os em uma mensagem concisa e objetiva. Ferramentas como a análise SWOT, que avalia forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, são mencionadas tanto no texto original quanto no resumo, reforçando sua importância no processo de planejamento. A chave para um planejamento estratégico bem-sucedido, portanto, reside na combinação da visão estratégica humana com o poder de processamento e síntese da inteligência artificial. A tecnologia não substitui o pensamento crítico e a liderança, mas potencializa a capacidade de tomar decisões informadas e adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado. Em resumo, a figura demonstra a importância de um planejamento estratégico bem definido para o sucesso organizacional. A inteligência artificial, como o ChatGPT, surge como uma ferramenta poderosa para sintetizar informações complexas e auxiliar na tomada de decisões. A combinação da visão humana com a tecnologia é fundamental para superar desafios e garantir a adaptação contínua no ambiente de negócios.